arder nos teus olhos, Lisboa a chorar no cais. Cada passo no silêncio é saudade que nunca se vai. E a guitarra corta o ar como um relâmpago no peito. No escuro ouço chamar o destino imperfeito. Entre a luz e a queda eu danço sem medo. No som da saudade perco o segredo. Fado e batida, amor em ferida. Sou sombra e fogo, vida perdida. Pelas ruas do pecado ecoa a som da razão. Um fado eletrificado queimando o chão da paixão. O coração quer fugir, mas o corpo está longe. poemas e poetas. A vida era imensa e o céu estava esperando. Por que será? António Manuel Ribeiro com Por Que Será Que Amo, e agora vou ficar com o Ribeloso e a Beira, e depois vejo aí o João Pedro Paes também, os Dama e muita música. Muito bom dia a todos, são 9 horas e 12 minutos, até já. Quero ir à tua terra. somos mais antigos. Sou um pobre cidadão, perdi o fio de mim, um bichinho do botão que nunca viu. João Pedro Paes com Onde Quer Que Vás, e agora vamos ficar com os Dama com A Terra da Maria, e logo assim vamos ter o Dream Boys com o Adoro, e depois o Gold Chaskir. Até já, muito bom dia. Trago os meus sonhos há tanto tempo guardados, e já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo eu tenho pena. São os olhos da morena que me fazem ir embora. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia.

sorriso pra te convencer. Na luz do luar, aqui os Roupa Nova com Um Sonho a Dois, e agora vamos ficar com o Paulo Gonço e a Índia Martins com Venceu o Amor, e depois eu volto já a seguir. Vamos ter aí também já o Sebastião Antunes e a Mimi Cate. Até já, muito bom dia, 9 horas e 30 minutos. Llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí. Perdi a voz e o coração foi se apagando, consumido pelo medo. E só há uma vida, vida, vida para viver. Caminho e caminho, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusión y sueño con mis manos sola en mi silencio. Y jugar, oh, acariciar o céu con as minhas mãos y esquecer esta dor. Inventar horizonte. Thank you. vai matando, me vai matando e refaz doer. Quero, quero sair, abrir por fim as minhas asas brancas, brancas. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones, sueños. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Con mis manos solo en mi silencio y volar y acariciar el cielo con las minhas manos y esquecer. Foi o Paulo Gonçalves e a Índia Martins com o Vencer o Amor. E agora vamos ficar com, bem já aí, a Mimicat, com o Agostinho Mimicat, que cantou Eurovisão aqui há uns anos com o tema Ai Coração. E agora vamos ficar com ela daqui a pouco, mas para já vai ser a Sebastião Antunes. Pelos telhados com feitiços para espalhar. Porque chegas tu tão cedo com um olhar que nos encanta. Devagar como um segredo antes da noite chegar. Dorme lua, que da noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que da noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Quem sabe pôr a vontade a brilhar. Dorme lua, quinta noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, quinta noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar.

É tão bom, cantou Yola Semedo. E agora vou chegar com o Nel Campos com para não pensar em você. Logo assim vai vir Mayra Andrade com Reserva para Dois. Até já, muito bom dia. Pensar em você. longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso, terás sempre um lugar além do depois. Sem ruído, com cor e reserva para todos. Crescer é saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? Quando estou longe de mim, tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Crescer é saber e amar. Certeza sem fim. Quem me vai dizer se o meu amor é agindo um pouquinho? Mara Andrade com Reserva para Dois, e agora vamos ficar com Espécie Sou, com Amor Mágico, e depois vamos beijar aí o António Variações também e o Zé Mar. Muito bom dia. Às vezes isto sou. Ah, vou tentar ser mais coração mole e ligar para um giro por sol. Estamos com o Cib Soul e agora vamos ficar com o João António Variações e logo a seguir vamos ter o Zé Amar com Amor da Primavera. Ainda não estamos na primavera, estamos no inverno, mas está quase a chegar daqui a pouco. E depois vamos ter dois fados também, para todos vós que gostam de fado e não só, e muitas dedicatórias até ao meio-dia. Até já, muito bom dia a todos, são 10 horas e 1 minuto. Se foi encontrada. medo. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. Para lá das 10 e acabamos de ouvir Zé Amaro com O Amor de Primavera, mais atrás foi António Variações, e agora vamos ouvir dois fados, já a seguir, daqui a pouco, daqui a um instantinho, vamos já ouvir dois fados para quem gosta de fado e não só, para toda, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Mário Lopes, para Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também. Um abraço para ele também e tudo cá de bom. E, sobretudo, muitas alegrias, muitas felicidades para vós todos. Bom ano também, mais uma vez. E vamos ouvir estes dois bonitos fados da Teresa, uma de Teresa Tarouca e outra de Manuel Almeida, que Teresa Tarouca nos vai cantar A Dor e o Sofrimento. E depois Manuel Almeida, que vai A Inipotência, de Manuel Almeida também. Um bonito fado. Então, vamos lá então ouvir estes dois pequeninos fados aqui para vós todos que estão aí desse lado, que gostam de fado e não só. E depois vamos ter muitas comunicatórias até ao meio-dia, como sempre. Mas para já vamos ouvir estes dois bonitos fados também. E depois mais um pouco mais para a frente, lá para a volta das 11, teremos também uma página publicitária e muita música, sobretudo até ao meio-dia. Vamos lá então. Teresa Tarouca e Manuel de Almeida. Amar e sofrer por te deixar. da vida. Aqui estes dois bonitos fados aqui com o Manuel de Almeida com a Impotência e mais atrás a Teresa Tarouca com a Dor e o Sofrimento. E agora vamos ficar já com a primeira dedicatória, que é aqui com os Tugas e o Teu Forro. É um bonito fado aqui, Teu Forro, que é o título deste bonito fado, fado de canção, claro. E que é um fado moderno com aqui com um pouco de diferente dos outros, e esta é de sei lá, c'est juste pour Françoise qui est à l'écoute. Donc on va écouter o Teu Forro aqui com um fado que incendeia a alma. Voilà. Ça, c'est pour Françoise qui a demandé ce joli morceau de musique. Juste après, on va voir Patrick Royal avec une valse, la valse de Saint-Jean. Et celle-là, c'est pour Adelaide, Marie Adelaide, qui m'a demandé la semaine dernière. Je pense que c'est celle-là qu'elle a demandé. Et comme je ne l'avais pas, je vais y passer aujourd'hui. Voilà. Et puis après, je reviendrai juste après pour encore des musiques et des dédicaces jusqu'à midi. Voilà, on va écouter au Théophore pour Françoise qui est à l'écoute. Merci à elle, merci à vous tous pour la compagnie et puis bonne journée à l'écoute de l'Arc-en-Ciel. Deixei a saudade a dormir. Caminhei por um beco fechado até te ver a sorrir. A guitarra mudou de repente, já não chora, começou a vibrar. É um fado que nasce na gente e não para de nos incendiar. Fugir do chão quando encostas o teu peito no meu. É o fim de toda a solidão. O meu fado agora és tu e eu. É um choque, é um nó. Já não quero estar só. O teu nome gravado é o meu novo fado. De entrega e calor, entreguei-te a minha direção. Já não importa o fado antigo, nem a mágoa que o tempo deixou. Hoje o destino é estar contigo no caminho que o amor traçou. Sinto a pedra fugir do céu quando encostas o teu peito no meu. ça s'appelle le Tofour, et c'était pour notre auditrice Françoise. Et là, c'est Patrick Bruel comme la valse de Saint-Jean pour Adelaide, Marie Adelaide. Juste après, on aura l'hymne de l'amour pour Gilda. Bonne journée à tous, merci pour la compagnie et à tout de suite. Elle frissonnait, était chiquée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'à l'heure. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. C'était la valse de Saint-Jean pour Marie Adelaide, comme on peut dire la semaine passée. Là, c'est l'hymne de à l'amour pour Gilda. Juste après, on aura Tony Carrera et Vincent Niclot pour Maryse Martin. A tout de suite. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre se vient s'écrouler. Je m'attends, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps rémira sous tes mains. Je m'attends, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Que ma mort, si tu m'aimes, parle-moi, je mourrai aussi. Que nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu. C'était Lune de l'amour avec Edith Piaf pour Gilda. Bonne journée à elle aussi. Et puis maintenant, on va écouter Tony Carrera et Vincent Niclot qui sera joli thème de Tony Carrera et Vincent Niclot ensemble. Ce sera pour Maryse Martin qui est à l'écoute. Et puis je reviendrai juste après. À tout de suite. Os meus amigos dizem que ando triste. Preciso alguém depois daquele adeus. Mas quando lhes pergunto se outro alguém assim existe, também eles perguntam como eu. Quem será, quem será, quem será? Quem me vai fazer esquecê-la, quem será? Quem me vai dar a alegria que ela deu e já não dá? Quem será, alguém me diga, quem será? Vous mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre. Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le-moi. Qui saura, qui saura. Bien que le bonheur n'existe pas. E depois do Tony Carreira e o Benção Nicolau por Maris Martin, que será, vamos ficar aqui com os tubos mais uma vez, com a Na Rua da Saudade, e esta é para o Luís. E depois, logo a seguir, vamos ter os amigos de sobreposta para o Sr. Braga. Até já! A gritar entre muros pintados e ecos do mar. Os olhos queimavam, mas eu não parei. A cidade dormia e eu avancei. O fumo no ar, a sirene a soar, um povo cansado a não mais calar. Grita comigo até o chão de mer. A guitarra rasga o silêncio do vento. A sombra é longa, mas a chama é maior. Carrego no peito um grito sem dor. A Rua da Revolta com Paulo Luís, aqui com um rock português dos anos 80 e 90. E agora são os amigos da sua aposta com a Póvoa para o Sr. Braga. Muito bom dia. amigos do Sr. Costa para o Sr. Braga. Vamos ficar com Penso em Ti, com Los Roenes, para a nossa ouvinte Irene. E depois vamos ter o António Mourão para o Sr. Gonçalves. Yo te miro ahí. Pienso en ti. En tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí. Pienso en ti. Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti. Perdida de tanto sufrir. Pienso en ti. Pienso en ti. Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. Dia que acabe o meu sofrimento.

qui ne s'efface pas. Et tant qu'il y aura de l'âme, tant qu'il y aura de l'amour, même en silence, je vivrai pour nous deux. Tu vis ta vie. Et moi je vis la mienne. Mais mon cœur est à toi, toujours en silence. C'était Paulo Trindade con Fado e Glamour en silence. E agora vamos ficar com Norberto Ferreira e a linda Amarante para a nossa ouvinte, a Dona Rosa. Até já. Padroeiro popular, Rio Tâmega, que beleza e paisagem sem igual. Há festas e lumarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim a ver para acompanhar. Linda Amarante, terrinha onde eu nasci. Padroeiro popular, Rio Tâmega, que beleza e paisagem sem igual. Há festas e romarias e os bons sempre a bombar. E para dar alegria, vim a ver para acompanhar. Linda. Amarante cantou Norberto Ferreira para a nossa ouvinte Dona Rosa e agora vamos ficar com a orquestra de Stéphanie Rodrigues com uma série de tarantelles por Geneviève que ela écoute. Bonne journée à elle e a vous tous. Juste après on aura une petite page de publicité. A tout de suite.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Passou um minuto das 11 e acabamos de ouvir esta pequena página publicitária e agora vamos continuar com mais músicas até o meio-dia, como sempre. Já estamos aqui praticamente uma hora e então vamos já ficar aqui com o Jorge Ferreira, com a portuguesa mais linda. E esta é para a nossa ouvinte Manuela, que está sempre connosco todos os dias, todas as semanas. E é para mudar um pouquinho hoje, na vez de ser Tony Carreira com o resto, vai ser desta vez vai ser o Jorge Ferreira com a portuguesa é a mais linda. E então é para a Manuela que dedica esta música ao seu marido, a seus amigos, a todos os ouvintes, a todos os animadores, sem esquecer o Lourenço também, que vai estar cá amanhã convosco, e também a Glória, que deve estar daqui a breve, deve estar aí de volta também para vos oferecer muitas músicas como sempre. Para já vamos então ficar aqui com o Jorge Ferreira e depois eu vou já seguir. Vamos lá então. Até já. Muito bom dia a todos. Esta é para a nossa amiga e ouvinte Manuela, que está sempre connosco todos os dias. Até já. Ter um coração, assim como a de paixão, um amor que nasce num pouco. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem feitinha, é flor que cheira que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de viria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de viria. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão repentinha, é fruto cheiro que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor, mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. Que simpatia tem esta linda mulher, suas gracinhas são mais doces. É portuguesa, sabe o que um português quer. Por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. É portuguesa, sabe o que um português quer. Por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem feitinha, é flor que cheira que perfuma o meu país. A portuguesa

você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva. Cantou aqui os Chutes e Pontapés para todos os fãs dos Chutes, sou Duarte e a sua esposa, para a Fátima, para todos vós que gostam dos Chutes. E agora vamos ficar com o Vítor Rodrigues, com o Dia de Festa para a Maria, Justa para Honorá, Isabel Boulay com Un Jour ou L'Autre por Martine. A tout de suite. Nesta noite de verão, onde souber mulher bonita, é a minha profissão. Com ela junto de mim, a cantiga não gostou. Gosto de viver a vida, só gosto de vida boa. Sorrisos no rosto, haja alegria. É dia de festa e de lumaria. Preciso no ar, um foguete jogar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Sorrisos no rosto, haja alegria. É dia de festa e de lumaria. Preciso no ar, um foguete jogar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Cantar da alegria, foi para isto que eu nasci. Faço dançar toda a gente, com os mais velhos aprendi. A festa está animada, toda a gente canta e dança. Vem te divertir comigo, que esta noite é uma criança. Sorrisos no rosto, haja alegria. E a dia de festa e de lumaria. Preciso no ar, no foguete joar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Un jour ou l'autre, on se retrouve. me mata d'enfance. Un jour tout autre, on se retrouvera pour une autre danse. C'était Isabelle Volet, un jour ou l'autre, pour Martine. Juste avant, c'était Victor Rodriguez, qu'on dit, et Festa par Maria. Et là, on va rester avec Rue Blues, Soyons Blues, un peu de blues pour notre amie et auditrice Chantal qui est à l'écoute, qui adore le blues et toutes les musiques populaires aussi, musette. Celle-là, c'est pour elle. Rue Blues, du blues, Soyons Blues pour Chantal. Best of you.

Frédéric François avec Ma Reine de Cœur. On va continuer avec des musiques. On va continuer avec une medley de boléros qui, quand l'orchestre d'André Lopes, e depois venho já a seguir com mais músicas, talvez o Paulo Trindade mais uma vez. Até já. de uma série de boleros aqui com a orquestra de André Lopes. Vamos aqui ouvir mais uma vez o Paulo Trindade com Não é Vergonha Ser Pobre. Bonito tema também de Paulo Trindade. Logo a seguir vamos ter Francisco Cavalheiro com Samedi Soir sur la Terre, por todos os auditeurs e auditrices français que estão avec nous, e não só, também portugueses que estão todos connosco todos os dias, e a todos vós também aí desse lado. Muito obrigado a todos, e vamos lá ficar então com o Paulo Trindade. Não é vergonha ser pobre. Vamos lá então. Não é vergonha ser pobre, nem ser louco de paixão. Maior desgraça é ter vida sem ter voz nem coração. Não é vergonha ser triste, nem andar só pelo chão. Desgraça é perder a alma e calar a emoção. Ser homem é ser sincero com as lágrimas que trago. Não é vergonha ser frágil, é coragem, é fado. Trindade com Não é Vergonha Ser Pobre, e agora vamos ficar com o Francisco Cavalheiro com Samedi Soir sur la Terre, e depois eu volto já a seguir. Até já. Il arrive, elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Samedi soir sur la terre. Pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie. Oh, on en ferait autant si c'était à refaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Samedi soir sur la terre. Samedi soir. We'll be right back. C'était Francis Cabrel con Samedi soir sulla terra. Un samedi soir sulla terra. Io guardavo su Cacquamal, io di una casa portoghese. E poi ho terminato il programma con Sciocci Patepeggi e mia casina. Te già. Una casa portoghese fica mai, pão e vinho sobre a mesa. Mi si apporta umilmente, bata alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim. Pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. Minha cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chino para ela tomar uma existência singela. Não é só amor, pão e vinho, um caldeiro verdinho, é como carne de gela. Quatro paredes caiadas. Uma promessa. E pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Já terminamos aqui com o programa com a casinha dos meus dos chutes. E eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, tudo que é bom da nossa música, como sempre. E amanhã estará cá o Sr. Lourenço com vocês também, penso eu. E até lá, um bom fim de semana, uma boa continuação desta semana e bom fim de semana que estás aí à porta. E até para a semana, se Deus quiser, até uma próxima. Muito bom dia a todos, até já. Até para a semana, se Deus quiser. Muito bom dia.